1014 entre 25 foram 4. Centro, chama agora o mesmo na frequência 12545, secundário 12685, solicitando a proa e bom voo. 2545, 2685. Afirmativo. No 7 no 5, chama Recife, frequência 1288, secundário 260, bom voo. 28860, boa. Ali decola com vento variável 3-9. No 4 é Coloso no 1, controle 1208. 208, grata. Controle Salvador é o 355, 4, decolando a sua escolha. Sobe o nível de voo no 50, sei da PUCA. 150 na PUCA, o 355, 4. Salvador, total 9911. Consiga 9911. Atualização Fortaleza? Gente, total 9911, autorizado Fortaleza, nível de voo 310, decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Vesti via Upper Zulu 19. Controle APN 120, decima 8 e o transponder 5545. Total 991, autorizado nível 310 para Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda na Momo, vai via Upper Zulu 19. Controle 208, transponder 5545. O total 9911 no cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. Estamos prontos para push acionamento, total 9911. O 5973 autorizado táxi via pátio Uno Índia no ponto de espera do 10, chame torre em 118 decimal 95, o ajuste de altímetro no 0 no 4 bombom. Total 9911, pronto para puxa acionamento. 9911, autorizado para estiver acionamento, chame pronto táxi. Livre puxa acionamento, chama na táxi, 9911. Estão no zero. Três, decolagem autorizada no zero, vento calma. 355 no 4, proa de Aracaju. Ciente, Caju está presente, o 355 no 4. Chama 208, obrigado. Alô, bom dia, Rio 5973, antena pro, decolou. Bom dia, 5973, contato radar, só 310, saída PUCA. PUCA 310. Salvador, eu passarei do 9809 para o pushback acionamento. Passarei do 9809, autorizado o pushback acionamento, chama pronto táxi. Chama pronto táxi, 9809. Salvador, total 9911 com 03 a bordo, 4,5 de autonomia alterna Natal, pronto para o táxi. O 9911, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, chame torre em 118.95, o ajuste de altímetro no 014. Ajuste 104, táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera pronto, chamar a torre 295. 5514. Eu sigo 5514. Não, 1-3-0. Sente autorizado no 30-5514 na Proje Conde. 1-3-0, mantém a Proje Aracaju ou prossegue a Conde? Positivo, Aracaju. 7, grato Aracaju. Tudo está afetando o pequeno de esquerda? Sim. Estou em Salvador, bom dia. Total 9911, no ponto de espera da 10, pronto. Total 9911, decolagem autorizada no 0, frente variável 39. Ligue decolagem da 10, 991. Para o táxi, eu passarei do 9809, 45 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Salvador. Passarei do 9809, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, chame torre em 118.95, o ajuste altímetro no 014, apenas confirmando, 45 a bordo. 45 no PAB. Sente, torre 118.95. 1895, Pátio Uno, Índia. Solo Salvador, é o TAN 3153, pushback, acionamento no 09. TAN 3153, fique atento ao TR da passarela iniciando o táxi, após autorizado pushback, acionamento, chame para o táxi. Presidente do TR da passarela, iniciou o pushback, chama na táxi, TAN 3153. Bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o total 9911. Bom dia, 9911. Contato radar sobre o 310 na saída Momo. Sobre o 310 na Momo, 9911. Muito bom dia, passarinho 9809, próximo ao ponto 010, chegando pronto. Ponto 809, bom dia, decolagem autorizada no 0, tempo variável com 29. Livre decolagem 9809. Decolou 27, controle 120, decimal 80. Só confirmando, o transponder 5555. 5555 acionado, 208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, passarinho do 9809. Passaredo 9809, aciona transponder 5555. Acionado 5555, senhor. Eu recebo agora 5455 9809, agora sim, 5555 subindo ao 180 na saída Argo. Após Argo, direto Conquista. Foi pago, saída Elefa, senhor. Positivo, então vou até Elefa, após Elefa, voa Conquista, voa, irá voar mais. Gente, após Elefa, Conquista, então, 9809. Para o táxi, está 3153-147 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 25, autonomia. Opção 3153, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto Esperadão, no 0, chame torre em 118.95, por ajuste de altímetro, no 0, no 4. Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, 118.95, está 3153-104. Passarelo 9809, confirma a saída que a torre pagou pro senhor no solo. Foi paga a saída Elefa, após Elefa voar direto Conquista. Quando possível a prova de Conquista, senhor, agradecemos muito. Aguarde 9809. Vai lá. Trip 5594, serviço está encerrado, chama Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. Copiou o controle. Salvador, bom dia. Tá 3153, prestando via Índia, está pronto para decolagem. 3153, decolagem autorizada no zero, vento 090 graus, 079. Leve decolagem da 10, tá 3153. Total 9911, proa de Abuco, na terminal Fortaleza. 9911, proa de Abuco, obrigado. 9809, proa de Conquista. Está presente Conquista, muito grato, 9809. Aumentou cópia. Contato, sobe o 360, perfil da El. Autoriza voar, Leda? Livre. Ok, obrigado. O total 9911 chama Recife, frequência 12545, secundário 12685. 9911 chama Recife, 12545, alterna 2685, bom dia. Boa. 4234, ponto cópia. Pronto, cópia, 4234. 6, autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 10 com curva esquerda na saída Pucca, transição Caju via Upper Whisky 58. O controle opera em 120, decimal 8 e o transponder 5565. Autorizado Recife, nível 350. pista aberta, ainda pouca transição a Ju, tá? É, via 358-1280, controle 5-4-2-3-4. Pouca 4-2-3-4, saída Pouca, transição Caju, com o codinome Alfa Romeo Uniforme. Gente, Pouca, transição Caju, 4-2-3-4. 4-2-3-4, chama o ponto para o tiver acionamento. No 4, Aracaju, 203.